caminhava pelo mundo que me seduz, mas hoje só que me conduz a palavra daquele que morreu na cruz. Vivi uma mentira que eu me impus, agia sob a ira que o diabo induz. Criava em minha mente vários tabus, mas agora pela verdade o mal se reduz. Que toda falsidade caia por terra, venho com sua paz vencendo a guerra. Vê se me entende, eu vou em frente a todo custo. Não tô aqui só pra tentar ser bom, mas também pra tentar ser justo. Sei que vou acertar, mas também vou errar. Mas não posso pensar em deixar de tentar, sem pestanejar. Tô aqui pra lutar, o nome de Jeová sempre vou honrar. Quem desacreditar, tenho como provar o poder que faz. Uma vida mudar, poder que faz. Consegue chegar, poder que faz. Morto levantar. Agora sei que esse aqui é meu lugar e é do lado do único que pode me julgar. Tô na pista sem derrapar, tô na lista então vou entrar. Não insista em querer barrar, se tá lá vista aqui vou ficar. Só Jesus é quem me conduz. Faço justo a quem por mim morreu na cruz. Só Jesus é quem me conduz, quem me conduz. Faço justo a quem por mim morreu na cruz. Não quero arma nem karma, nem dharma, nem sarna pra me coçar, pois basta pelo caminho certo eu andar sem tropeçar. Do meu lugar de direito eu vou me apossar. O fogo que trago no peito sei que nunca vai cessar. Amor incondicional, ardor, elimina o mau calor. Desproporcional valor que não tem final. Não há nada igual, é descomunal, não é virtual, é bem real, não é carnal, é espiritual, não é banal, é o maioral. Jeová Jireh, é o Shaddai Adonai, aquele que na hora do aperto todo mundo chama de pai. Nosso alicerce, por isso a casa não cai. Quem o reconhece sabe que o mal se vai. Vai, Senhor do meu coração, aqui minha adoração. Pra ti toda oração, quero ser merecedor do seu grande amor, acolhedor, redentor, minha salvação. Conheça o Deus que chega junto e toma conta de todos os filhos seus. Agradeça ao Deus, pois ele nunca desaponta o pedido dos seus. Engrandeça o Deus que pela fé sempre te aponta como mais um dos seus. Obedeça ao Deus, pois aquele que o afronta não está entre os seus.